deixei. Em todo o processo eu nunca falhei. Aguenta um pouquinho mais, e siga em frente. Não olhe pra trás. A todo instante escuto o seu coração bater. Sou que esse quadrinho ele por inteiro conheço você. E até mesmo os teus pensamentos eu consigo decifrar. E sei quantas vezes você já pensou em parar. Eu vi quando a tua alma gritava dizendo que era o fim. E quando olhou pra si mesmo e não encontrou forças para prosseguir. Eu vi quando você clamava e chorava pedindo ajuda, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, por favor me escuta. Eu vi e eu também senti o que você sentiu. Ninguém te entendeu e muito menos te ouviu. Mas a cada minuto de dor eu estava ao teu lado, curando as feridas do seu coração tão cansado. Eu vi e nem por um segundo estive perto, não te abandonei. Então acalma e descansa tua alma. Eu tô aqui e deixa eu cuidar. A todo instante escuto o seu coração bater. Sou que esse quadrinho ele por inteiro conheço você. E até mesmo os teus pensamentos eu consigo decifrar. E sei quantas vezes você já pensou em parar. Eu vi quando a tua alma gritava dizendo que era o fim. E quando olhou pra si mesmo e não encontrou forças para prosseguir. Eu vi quando você clamava e chorava pedindo ajuda, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, por favor me escuta. Eu vi e eu também senti o que você sentiu. Ninguém te entendeu e muito menos te ouviu. Mas a cada minuto de dor eu estava ao teu lado, curando as feridas do seu coração. Estive perto, não te abandonei. Então acalma e descansa tua alma. Eu tô aqui e deixa eu cuidar. Enquanto eu cuido você, então pode cantar.